Vamos ao capítulo 18 de Jeremias. Tem uma coisa que é necessário para Deus trabalhar em nós, senão Deus, vamos dizer, entre aspas, Deus não consegue trabalhar se não tem um aspecto em nós que é preciso. Diz ali, 18:1. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te, Jeremias, e desce à casa do oleiro, e lá tu ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que estava entregue a sua obra sobre as rodas, onde fazia os vasos. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, derribar e destruir, se tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que eu pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o edificar e plantar, se este reino fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito lhe faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor: eis que estou forjando, estou pensando o mal e formo um plano contra vós outros. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mal proceder, e emendai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles dizem, o povo de Jerusalém: não há esperança, porque andaremos consoante os nossos projetos, e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Amém? Uma coisa Deus precisa para trabalhar. Alguém diria: barro, nessa linguagem de Jeremias. Bom, barro, se esta é a resposta, então precisa ser barro malhável. Barro mole. A palavra do Senhor está dizendo claramente: Jeremias, vai lá onde tem um oleiro trabalhando. Um homem que sentava e as rodas andavam, e ele ficava com as suas mãos trabalhando o barro, fazendo vasos à maneira que ele queria fazer. Forma, tamanho, tudo como o oleiro fazia. Mas o Jeremias viu que alguns vasos se estragaram na mão do oleiro, não deu certo. Aí o que o oleiro fazia? Desmanchava, fazia uma bola de barro de novo, e aquelas rodas estavam andando. Tem gente que até hoje faz vasos assim. Até a roda ali está andando, uma tábua, antigamente era uma pedra, e ali tinha uma manivela, ou com o pé, e a roda vai andando, e ele vai formando, dando forma. E aí o Jeremias recebe a palavra de Deus, e o Senhor diz: Jeremias, assim é meu povo Israel. Eu como que estava como um oleiro, formando Israel, construindo meu povo. E o que aconteceu? Meu povo se desviou, se estragou. O que que Deus precisa fazer? Quando Deus diz: olha, eu estou fazendo um plano para destruir, ou eu estou fazendo um plano para abençoar. E você viu, Deus pode ter um plano de punir alguém. Se esse alguém se sensibiliza à palavra de Deus, se esse alguém, como barro, amacia o seu coração, se converte ao Senhor, o que que o Senhor diz? Deus muda o próprio plano. Por quê? Porque Deus não é um injusto quando vê que uma pessoa de coração verdadeiramente se voltou para Ele. Ainda que tinha algo mal esperando essa pessoa, Deus reverte o quadro. E também Deus reverte o quadro quando tem uma bênção. Deus tem uma bênção planejada, a pessoa vem andando, andando, andando com Deus, de repente ela se desvia. Deus não é obrigado a dar bênção para quem está em pecado. Diz que Deus se arrepende do bem que faria. Vejam, Porque se Deus abençoar quem está no pecado, então Deus está, de certa maneira, sendo conivente, participando, pelo menos passivamente, abençoando um pecador. O que é que Deus precisa, irmãos? É essa pergunta que eu quero fazer e está a resposta daqui. O que é que Deus precisa? Porque todos nós, outrora mais ou menos, e de vez em quando ainda, não vamos ser que aqui todo mundo está perfeito, porque não está. E nem lá no fundo e nem aqui no altar. Está bem claro isso para todos? Que de vez em quando, o vaso que Deus está fazendo, a obra que Deus está fazendo em nós, nós mesmos acabamos atrapalhando a obra de Deus. E se alguém conhece um pouco mais esse meio aí de fazer vasos de barro, ou fazer telhas, ou fazer tijolos, você sabe que não é qualquer barro que presta? Vocês sabem disso, tem uns mais velhos que sabem, né? Tem barro aqui de Nova Santa Rita, que vai para Santa Catarina. Aqui, porque é um dos melhores barros que existem. Caçambas, vem buscar aqui. É um barro excelente. É um barro, vamos dizer, sem pedregulho, um barro limpo, sem fiapos de madeira, sem outras impurezas, é um barro ótimo, com uma liga excelente, uma cola, tem cola dentro dele. Pois, não é qualquer um. Irmãos, Deus chama todos, vamos dizer assim, e às vezes até aqueles, pior pecador, mas quando o pior pecador se converte, Deus tem um plano de bênção para ele. E tem gente que às vezes nasce numa casa, ou congrega numa igreja, que a família já era cristã, e esse alguém vai se desviando, desviando, desviando, a bênção que estava reservada a ele, se perdeu. Até podia ser, vamos chamar entre aspas, barro bom. Mas as impurezas foram entrando, entrando, entrando, e não serviu para mais nada. Agora, se uma pessoa endurece o coração, ela sabe que está errada e fecha o coração, o oleiro não tem escolha. Se o barro que estava sendo maleável, estava sendo moldado pela mão do oleiro, que é Deus, se o barro endurece, só tem um destino. Qual é o destino? Alguém já foi numa olaria por aí? Tem umas olarias aqui em Santa Rita. Vocês já viram um montão de caco de telha? Aquelas telhas deram errado. Se o coração agora de um crente endurece, ou mesmo de uma pessoa que não é cristã ainda, se fecha para Deus e sabe que está errado e se mantém no erro, sabe o que acontece? O destino dela, assim como na olaria, é o lixão da olaria. Cada olaria, pode aqui em Santa Rita tem muitas, pode ali olhar. Cada olaria tem uma montanha. Já viram isso, irmãos? Quem já viu por aí ou em outras olarias? Tem uma montanha de caco de telha, de cacos de tijolos. Aquela não presta mais. Por quê? Não dá para voltar. Não dá para desmanchar de novo e tornar barro malhado. Endureceu de tal forma, secou. Tinha ido ao forno, endureceu. Só lhe resta o destino do desperdício. Eu quero dizer assim, irmãos, que Deus de fato nos livre de ser destinados, de ser jogados no lixo, agora no lixo de Deus. Que Deus diga, esse ou essa não dá mais para aproveitar. Duro isso aqui, hein? Duro isso aqui. E que às vezes uma pessoa, agora a grande bênção, o que é? Que uma pessoa, ainda que esteja endurecida, ouve a palavra de Deus, e agora, espiritualmente, dá para fazer uma coisa que lá na olaria não dá mais. Lá na olaria não dá para pegar a telha endurecida, não dá para pegar um vaso endurecido e amolecê-lo novamente, não dá mais. Mas na vida espiritual ainda dá. Você pode também ter chegado aqui com algo duro no teu coração. Agora, você pode até ser cristão, mas tem uma dor, tem uma mágoa, uma tristeza, algo que petrificou. Ainda dá para mudar, ainda dá para voltar atrás. Ou tem um ódio, sei lá, tantos sentimentos que endurecem a gente. Volta atrás, ainda tem tempo. O profeta vai nos falando coisas aqui que Deus, o próprio Deus muda quando o pecador muda. Mas se o pecador endurece o jogo, sabe o que, que Deus faz? Deus endurece o jogo. Deus não vai ceder para se ajustar à pessoa errada. É a pessoa errada que tem que se ajustar a Deus. Está entendendo o que eu estou falando, irmão? Está entendendo? É, aqui é nós, o que Deus precisa. A única coisa que Deus precisa. Se o material somos nós, mas tem que ser um material mole, moldável. Um material que Deus põe a mão e vai dando forma, e alguém olha para você e vai dizer, ali tem mão de Deus. O pior é alguém olhar para nós e dizer, ali tem mão do diabo. Sabe que Deus é o oleiro e o diabo é o imitador do oleiro. E a própria palavra de Deus diz lá no livro de Timóteo que existem vasos. Vasos seriam aqui botijas de honra. E vasos de desonra. Se você vai numa casa, muitas pessoas gostam de vasos. Vasos bonitos. Vasos, tem vasos caríssimos. Que as pessoas cuidam aquilo. Ah, quando vem então a senhora doméstica limpar a casa, a patroa às vezes até pega o vaso e guarda num lugar, é um perigo. É um vaso de 1.000, 2.000, 3.000, 5.000. E tem aquele vasinho, o chamado cristal sica. Vocês conhecem o cristal sica? É aquele copo de requeijão que tu compra, ele sai picando, o filho dá um chute e ainda grita gol e não quebra o copo. Então, aquele vasinho, se cair, a gente não dá valor. É quase como se fosse um vaso de desonra. A gente não dá valor. Ah, quebrou? Faz mal. Agora quebra um vaso fino. Ai, Jesus. Bom, primeira coisa, demissão é certo, né? Demissão é certo. E aí, como é que vou pagar esse negócio fino aí? Nem tem como pagar. Pois, assim, irmãos, no mundo, tem pessoas, não é que Deus criou elas para desonra, não. Mas elas se transformaram em desonra. E graças a Deus, aqui nesse mundo geral, agora falando, incluindo nós, a igreja, tem muito vaso de honra. Que a gente pode ver, ali tem um toque de Deus, ali tem um toque de Deus, ali tem um toque de Deus, lá tem um toque de Deus, naquela família tem um toque de Deus. Dá para ver a mão de Deus na sua vida? Dá para ver? Dá, né? Dá para ver ou não dá, meu irmão? Dá. Agora, uma pergunta. O vaso está pronto? Nós vamos ter, todos temos a mesma resposta. Eu pergunto, isso é uma pergunta que a gente diz assim, em discurso, uma pergunta retórica. Isso é uma pergunta que, para vocês participar comigo. O vaso está pronto? Não. O vaso tem alça? Alguns já têm alça, está mais elaborado. Outros, é vaso sem alça. Para não dizer... mala sem alça, tá? É, entenda a mesma coisa. Aqui tu tem que decodificar o que eu digo. Hein? É assim, irmão, mas Deus está trabalhando ali. Agora, muitas vezes Deus está trabalhando. Veja o verso 4. O vaso que o oleiro fazia se lhe estragou na mão. E o oleiro tornou a fazer outro. Mesmo na mão de Deus... tem gente que se estraga. Não que Deus errou, que Deus a estragou, não. Pessoas se perdem. Quantos se perdem na igreja? Não por causa da obra de Deus, não por causa do ministério, não por causa da igreja. Pecados próprios dela. Quantos se perdem? Estão ali, Deus está elaborando, Deus está trabalhando. De repente bate uma loucura. Se desvia, abandona. Se levanta contra Deus. Às vezes isso é aparente, às vezes é interior. Na mão do oleiro. Deus quer fazer uma coisa nova, irmão. Vocês estão vendo? Deus não quer vaso torto, vaso pela metade. Deus tem uma obra grande, Deus quer fazer algo novo. Mas não num coração velho. Eu vou dizer de novo. Escuta. Deus quer fazer uma coisa nova. Mas não num coração velho. Pode dizer isso para a pessoa do teu lado? Guardou essa frase? Os pessoal do Facebook, bota lá isso. Deus quer fazer um vaso novo, uma obra nova. Mas não num coração velho. Aqui dentro tem que mudar toda a obra exterior. Toda a obra de Deus que vai aparecer começa invisível. Começa dentro de nós. Só depois as pessoas vão notar. Deus tocou ali. Ali é dedo de Deus. Deus é campeão em elaborar vasos. Ele não começou nós assim? Não viemos nós do pó da terra? Sim. Lá no início da Bíblia fala isso. Nós viemos, Deus nos moldou e Deus continua, mas Deus só precisa de uma coisa. Do barro malhável. Do barro macio. É isso que Deus precisa. Lembra quando Jesus disse para o jovem rico, e o problema dele, vou dizer, não era dinheiro, viu? O problema dele, como depois o apóstolo falou, é o amor ao dinheiro. Quando Jesus disse, larga tudo e me segue, vende tudo, dá para os pobres, ele saiu entristecido. O coração dele estava endurecido ali, fixo. Agora eu vou dizer, rígido, naquela ideia que sem dinheiro ele não é ninguém. E Jesus queria trabalhar aquele item que estava duro naquele homem. Nós vemos nas Escrituras pessoas tremendamente pecadoras, com coração duro e de repente se encontraram com o Senhor. Se derreteram diante de Deus. Lembra de alguns personagens? Lembra de um homem que era um falcatrua dos piores, pilantra? Era Zaqueu. E quando esse homem recebe Jesus em sua casa, esse homem se desmancha. Tem uma conversão radical. E aí Jesus disse, hoje houve salvação nessa casa. Houve uma mudança. Um homem que estava fixo numa ideia. Que ele tinha que lograr os outros, que ele tinha que levar vantagem, ele tinha que tirar proveito. Esse homem se converte para valer. Todos nós, escute o que eu vou te dizer. Temos algumas ideias fixas. Todos nós. Sabe que eu digo uma coisa. Quem já andou no interior, aí no campo, pode ser aqui nos bairros que tem vaca, ou que tem boi. Você já viu como é que é no campo? Não tem o trilho dos animais? Depois que o animal anda no trilho, tem todo um campo para passear. Mas ele só vai no trilho. Você já viu isso? A nossa mente funciona assim também. Depois que tu aprende um trilho, é difícil te tirar do trilho. Sabia? E tem trilho bom e tem trilho ruim. É difícil. Uma pessoa tem um hábito, às vezes, de anos e anos e anos. Como é difícil tirar ela. Ela até se converteu, ela até começou uma vida com Jesus, mas ainda está andando, às vezes, em algum trilho antigo. É um trilho mental. É um jeito de pensar, outras vezes é um jeito de agir. E ali vai, e vai, e vai, e ouve a palavra de Deus. E não consegue sair daquele trilho. Irmãos, o Senhor muitas e muitas vezes, para poder fazer uma obra em nós, Ele tem que nos tirar do trilho que nós aprendemos. Às vezes era um trilho religioso, da família que viemos, de uma tradição religiosa. Às vezes é um trilho moral. Às vezes é um trilho de sentimentos lá em cima, lá embaixo. A pessoa está irada, daqui um pouco já está amando, está irada, está amando. Isso é um trilho, isso é um jeito que ela anda a vida inteira. E o Senhor quer criar algo novo. Mas aquele item muitas vezes está endurecido na pessoa. Às vezes ela não enxerga. E outras vezes ela enxerga e não quer sair. E outras vezes ela enxerga e não consegue sair. Também tem isso. Por isso precisa ajuda. E eu diria, de Deus e ajuda de irmãos. Deus quer barro macio. Deus quer pessoas que se deixam moldar. Aí a obra de Deus vai crescendo sempre, sempre. Onde a gente for flexível. Mas se nós formos inflexíveis, eu pessoalmente, irmãos, eu, agora vou falar de mim, falo eu, como dizia o apóstolo Paulo, não Deus. Eu não gosto de pessoas inflexíveis. Eu, pode ser que você goste. Pessoas que não negociam nada. Quando eu falo negociar, meus irmãos, eu não é negociar a palavra de Deus. Isso é outra coisa. Mas na vida, tudo é muito duro. Tudo, podemos dizer, é a ponta de faca. A vida não funciona assim. Você concorda comigo ou não? Você pode criar os filhos disciplinando eles corretamente, mas não dá para andar sempre com a corda esticada com os filhos, irmão. No casamento mesmo, entre relacionamentos de irmãos na igreja, não dá para andar sempre com a corda esticada. Não dá para sempre andar com cara braba, sempre cobrando, não. Tem que ter um sorriso, tem que ter um elogio, tem que ter uma alegria. É ou não é a vida assim? Então tem essa flexibilidade. Eu vou dizer uma coisa, Deus é flexível. Não em princípios espirituais, não em verdades bíblicas. Deus nisso é inflexível, mas Deus é flexível. O texto bíblico mostra. Se um pecador inveterado, maligno, errante, recua nos seus erros, Deus não recua também na disciplina? Está aqui. Se o pecador se arrepende, Deus se arrepende do que faria contra essa pessoa. Você viu na Bíblia? Agora, também se uma pessoa vai receber a bênção e essa pessoa abandona o Senhor também é flexível, ele não é. Agora vai manter a bênção a qualquer custo. A pessoa perde a bênção. Você está vendo isso aqui nas Escrituras comigo? Amém, irmãos? Olha o que ele diz lá no verso 10. Se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que lhe havia destinado. É, irmãos, nós temos muita coisa para aprender aqui com Deus. Uma, nós temos um coração, e aí quando eu chamo flexível, estou chamando também moldável. Eu nasci assim e vou morrer assim. Você já ouviu alguém dizer isso? Não, quem nasceu assim não vai morrer assim, vai morrer pior do que nasceu. Sabia? Ninguém morre igual nasceu. Todo mundo morre pior se não se converter. Eu penso assim desde a infância, desde a adolescência. Me ensinaram na minha casa, ou na minha escola, ou na minha igreja antiga. Me ensinaram assim, assim, assim. E eu vou morrer assim. Então vai morrer. Desculpa, não vai ser assim. Vai ser pior do que assim. Porque quando nós nascemos, nós ainda temos a chance de se converter. A chance está pela frente, a vida está pela frente. E quando morre, se não se converteu, é pior. Porque o que vem pela frente é pior. Então a pessoa diz, nasci assim, vou morrer assim, engano. Às vezes a gente ouve isso e pensa, ah, será que a pessoa tem razão? Não, não tem razão. Olha o que eles dizem no verso 12. Mas eles dizem, o povo que não queria saber de Deus, não há esperança, porque nós vamos andar consoante os nossos projetos. E vamos andar cada um segundo a dureza do seu coração maligno. Olha o que eles estão dizendo, nós não vamos mudar. Nós somos inflexíveis. Nós somos barro duro. E para barro duro, só tem um destino. O lixão da olaria. Só tem um destino. Está vendo isso na Escritura? Mas Deus diz, se o meu povo se dobra, se arrepende, ou como diz lá em Crônicas, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se arrepender, se converter dos seus maus caminhos, eu voltarei e deixarei após eles uma bênção. A conversão é um sinal que você está dizendo, Deus, o Senhor tem razão. Isso é conversão. É o início da conversão. Um passo seguinte é a mudança de atitude. Eu acho que eu estou falando aqui, quase todos devem ser convertidos. Então, essa palavra de Deus, às vezes, tem um item na sua vida. Pode não ser toda a vida, mas um item que precisa ainda ser convertido. Você está vendo isso aqui? Pode ter um item que você diz, isso aqui eu não mudo. Você está ouvindo a palavra de Deus hoje à noite. Mude. quantas coisas, irmãos, eu estou no ministério há 25 anos. Quantas coisas eu mudei. Eu, Paulo, mudei em 25 anos. E todo o tempo que Deus vai me dar pelo futuro, quantas eu ainda mudarei? Porque à medida que nós conhecemos a palavra de Deus, nós temos que dizer, trabalha, Senhor. Há um item novo que eu não conhecia, agora conheço. Trabalha, Senhor. Eu vou dar alguns exemplos. Anos atrás, muitos anos atrás, eu sabia da obra do Espírito Santo, mas eu próprio não tinha experiência com isso. Isso faz, talvez, beirando 20 anos. Mas eu dizia para Deus, Deus, a grande maioria na minha volta não crê. Os pastores, meus colegas da época, não creem. Mas eu estou vendo na Bíblia. Eu quero isso aqui, Senhor. Eu não tenho isso, Senhor. Mas a Tua palavra me fala que isso existe. Eu quero, Senhor. Eu não vou fechar meu coração. Não, eu não acredito nisso. Ou como alguns dizem, ah, isso era só do tempo dos apóstolos. Não. Eu quero, Senhor. Trabalhe o meu coração. Eu não vou me endurecer porque eu não tenho. Eu vou dizer que isso não existe. Não. Eu não tenho, isso existe e eu quero. Isso é um coração maleável. Eu não tenho, isto existe e eu quero. Mas pode ser o seguinte. Eu não tenho, eu sei que isso existe e eu não quero. Endureci, me fechei. Quer ver um exemplo? Sobre dízimo, isso eu aprendi no primeiro ano da minha fé. Tem um papelzinho, hein, meu amor? Eu aprendi no primeiro ano da minha fé. Sobre dízimo. Nunca ninguém me ensinou a me pressionar. Me ensinaram na Bíblia, se está na Bíblia, vou praticar. Eu não tinha, não sabia isso. Aprendi. Podia dizer, não acredito nisso. Querem pegar meu dinheiro. Que há 25 anos atrás, pegar meu dinheiro. Meu Deus, misericórdia. Deus sempre foi bom comigo. Jovem, começando a vida, era assim. Não tinha muita coisa. Mas, eu vou dar um testemunho para os jovens. Quando num mês, eu e minha esposa pagava nossas continhas, primeiro ano de casado, segundo ano de casado, sobrava dinheiro para comprar um pacotinho de bolachinha recheada. Quanto custa um pacotinho de bolachinha recheada hoje? Dois? Três? Um e cinquenta? Não, mas não a melhor, tá, irmãos? Qual é a pior do mercado? Eu não posso dizer aqui no ar, porque isso vai para a internet, tá? Mas pensa na pior do mercado, aquela mais gordurosa, pura manteiga com gordura hidrogenada. O que mais mal faz para o teu fígado? Quando sobrava dinheiro para comprar um pacotinho, te lembra, Tânia? Era a festa do mês. Era o bolo, a torta do mês. Mas alguém me falou de dízimo, me mostrou na Bíblia. Eu podia endurecer meu coração e dizer, eu não tenho dinheiro para ser dizimista. Mas eu aprendi desde o início da minha vida cristã que o reino de Deus devia ser posto em primeiro lugar. E eu botei. Então eu tenho que deixar de comer bolachinha, mas cumprir a minha obrigação com a palavra de Deus. Eu tenho que deixar hoje os jovens, deixa de comer Mac. Tu não precisa comer McDonald's ou Burger King ou outras coisas, ou X. Cumpre a palavra de Deus primeiro, Deus vai te honrar. Mas meus amigos vão, eles não são dizimistas, problema deles, você cumpre a palavra de Deus. Não fecha teu coração, ah, mas de repente lá essas igrejas estão tudo roubando por aí. Irmão, não embarca nessa, cumpre a palavra de Deus. Cumpre a palavra de Deus. Quando me ensinaram muitos anos atrás sobre jejum, ah, é tão bom, é tão prazeroso comer. É ou não é prazeroso comer? Claro que é. Todo mundo tem prazer na comida? Sabor. E aí, é bom comer ou não é? Quem não gosta de comer, pode me dizer. Mas eu acho que tu está fora do mundo, viu? É bom, mas quando me ensinaram sobre jejum, está na Bíblia. Flexionei meu coração. Abri mão do prazer de comer um dia, dois dias, três dias. como o Senhor e você combinarem. Amém? Faz isso. Agora, alguns anos atrás, nós aprendemos um assunto. E eu tenho ensinado na igreja e vou continuar ensinando, porque eu vi isso claramente na Bíblia. Sobre honra. Até nós compramos uma vez 50 livros e distribuímos aqui na igreja. Um livro chamado A Recompensa da Honra. Quando nós honramos pai e mãe. Quando nós honramos autoridades. Quando nós honramos pastor. Sabe o que Deus vai fazer contigo? Deus vai te honrar. Pode ver isso na Bíblia. Pastor, tu está pregando em causa própria. Irmãos, ainda que seja, entre aspas, em causa própria, sabe quem é o maior beneficiado? O quem pratica a honra. Eu vi isso. Eu tenho experimentado isso. E também tenho visto quem desonra pai e mãe. Quem desonra pastor. Quem desonra professor. Atenção. Quem desonra professor. Quem desonra autoridade civil. Vai caindo em desgraça. Porque a Bíblia diz que a autoridade, seja qual for ela, ela é colocada por Deus. Ainda às vezes que ela esteja errada, Deus vai cuidar da autoridade. Deus sabe como te botar e tirar autoridades. Domingo, por exemplo, vamos ter a autoridade máxima do nosso município aqui visitando o culto. Já estou avisando vocês. Nós vamos honrar, vamos orar pela autoridade. Porque nós aprendemos isso na Bíblia. A Bíblia ensina claramente essas coisas. Ah, se nós concordamos tudo com as autoridades. Isso é outra coisa. A Bíblia nos diz honra. A quem honra, honra. O apóstolo aqui, a palavra de Deus vai nos mostrando, irmãos, que eles endureceram o coração. Eles aprenderam, eles ouviram Jeremias pregar. Sabe qual foi o final? O Jeremias foi o último profeta antes de Jerusalém ser destruída. Ano 587 a.C., veio o grande Nabucodonosor, aquele rei estrangeiro, e acabou com a cidade. Antes de acabar, cercou a cidade. Ninguém entrava e ninguém saía por quase 3 anos. Sabe o que Jeremias, que estava lá, ele escreveu um livrinho, está na Bíblia, chamado Lamentações, o choro, o pranto de Jeremias. Sabe o que ele disse? As pessoas comiam fezes de pomba. Pode ler ali. Mas isso não é nada. Fezes de pomba é sobremesa. Sabe o que as pessoas comiam? As mães comeram os próprios filhos. Leia na Escritura Sagrada. Jeremias tentou, fez de tudo para que Israel se voltasse para Deus. Mas Israel endureceu. Nós não queremos Deus. Nós queremos os ídolos. Nós queremos o que os outros povos têm. Seria hoje. Nós queremos andar numa visão mundana. Então Israel endureceu. Deus, por sua vez, endureceu também. Deus não se ajusta a nós. Jeremias fez de tudo. Jeremias chorou. Ele é chamado o profeta chorão. Um dos homens que mais chorou na Bíblia. Não chorou por ele. Chorou pelas pessoas. Chorou por Israel ter rejeitado o Senhor. Pois as pessoas diziam, nós vamos seguir os nossos projetos. Nós vamos seguir a dureza do nosso coração. Verso 12. Deus queria fazer algo novo. Deus precisava corações novos. Deus precisava um povo maleável. Mas Deus não encontrou isso. Quando não o povo, as pessoas não abrem-se, quando Deus vem com a graça, quando Deus vem com a misericórdia, quando Deus vem falando, vamos dizer, mansamente, quando a graça é rejeitada, só resta o quê? O juízo. Só resta a condenação. Deus mandou Nabucodonosor, um estrangeiro, idólatra, maligno, para disciplinar o próprio povo seu. Israel foi levado com ganchos no nariz. Gancho mesmo. Um atrás do outro com correntes no pescoço. foram humilhados por 70 anos lá, no que hoje é o Iraque. Depois de 70 anos, chorando lá na beira dos rios da Babilônia, eles dizem o Salmo 139, quando os babilônicos nos pediam para tocar nossas harpas, nós penduramos a harpa no salgueiro, no salso chorão. Nós chorávamos, nós tínhamos saudade. Será que a gente tem que passar uma tremenda tribulação para acordar? Porque Deus vem falando mansamente. Eu gosto muito de uma palavra que Martinho Lutero dizia. Sabe o que Martinho Lutero dizia? O Espírito Santo vem a nós como se fosse pomba no telhado. Pé de pomba. Você ouve uma pomba caminhando aqui em cima? Teria que estar com o ouvido bem aguçado. Muitas vezes Deus vem falando suavemente, como se fossem os passinhos de uma pomba. E a gente ouve a pomba. A gente ouve o Espírito, mas, isso não é comigo. E nada vai acontecer comigo. E quando a gente rejeita a pomba, pegando essa linguagem figurada, quando rejeita a pomba, sabe quem vem depois? Vamos pegar uma linguagem. Vem o urubu. Entenderam? Vem o diabo. Vem os mensageiros do diabo. E fazem o estrago. Mas mesmo o estrago é misericórdia de Deus. Para nos levar ao arrependimento. Israel lá na Babilônia chorando, amargurado, triste. Saudade de Jerusalém. Mas Jerusalém destruída. Quando eles estavam bem quebrantados, Deus mandou alguns profetas lá. Levantou profetas. Zacarias. Malaquias. Ageu. Deus levantou esses homens. Deus levantou um grande homem chamado Esdras. Deus levantou um outro grande homem chamado Neemias. Esses homens trouxeram o povo de volta. Começaram a reconstruir tudo de novo. Quando eram bem pobrezinhos, na luta, luta, luta, luta, buscavam a Deus. Daqui a um tempo ficaram ricos de novo, tudo de novo. Sabe o que aconteceu? Leia Malaquias, o último livro do Antigo Testamento. E você sabe o que aconteceu de novo? Cada um dinheiro no seu bolso. Roubavam do altar, roubavam de Deus. O sacrifício dava o animal aleijado, o animal pesteado, dava lá para Deus. Para a obra de Deus, a obra de Deus não saía do lugar. Cada um cuidava de si próprio. Sabe o que aconteceu depois de Malaquias? Depois de Malaquias, pode abrir a sua Bíblia comigo? Muitos já sabem o que eu vou dizer. Abre a sua Bíblia, o último livro do Antigo Testamento. Depois de Malaquias. Que Deus nos livre, que Deus nos poupe, mas Deus nos poupará se o nosso coração for maleável. Eu vou ter que fazer assim. Depois de Malaquias tem isso aqui, irmãos. Esquece aqui essa escrita, Novo Testamento. Tem na sua Bíblia isso aí? Deus não falou mais. Deus silenciou. Deus se fechou por 400 anos. A punição de Deus é dura. Agora, o silêncio de Deus é pior. É pior. Passados 400 anos, aparece um homem pregador no deserto. Nesses 400 anos aí, teve gente de Deus, sim. Mas não teve profeta pregando nem escrevendo nada. Surgiu muita bobagem nesses 400 anos. Eu conheço os escritos extras que apareceram. As ficções, as mentiras. Deus levanta um homem super estranho, mas um homem cheio do Espírito Santo, chamado João Batista. João Batista veio preparar o caminho do Senhor. Muita gente se converteu. E aí devagarinho vem Jesus e começa a igreja. E a história parece que sempre faz isso. Em Israel, às vezes o povo estava bem. Se desviava, se arrependia, ficava bem, paz, prosperidade. Se desviava. E é um ciclo, sempre tinha um círculo. Na igreja, às vezes, não é assim? Mudamos de testamento, antigo e novo. Tem muita coisa que mudou, mas o coração do ser humano é o mesmo. Quando eu falo do ser humano, eu estou falando do seu. Estou falando do meu. Eu não vim bater em ninguém, eu vim pregar o evangelho. Eu vim alertar para a gente não se desviar. Para a gente ter um coração malhável, perceber o que está errado, te arrepende. Perceber o que está errado, não endurece o jogo. Endurecer o jogo é a pior coisa que tem. Não vai fazer quebra de braço com Deus. Vou dizer, nem com irmãos. Não faz quebra de braço. Na quebra de braço já está dizendo o que vai acontecer, né? Quebra o braço. Não faz isso. Jeremias se esforçou. Foi lá no oleiro ver como o oleiro trabalhava. O oleiro trabalhando, deu errado lá uma obra, fez de novo. É isso que Deus quer fazer. Pode ser que você até detectou durante a palavra, ah, pastor, eu estou pecando, estou errado nisso, naquilo, naquilo outro. Só detectar, esse é o primeiro passo, mas ainda não é a solução. Se você percebeu que tem alguma coisa que endureceu dentro de ti, algum conceito, alguma prática, algum entendimento errado, e você sabe o certo, então você não tem escolha. Faça o certo, porque isso traz bênção para ti. Traz bênção. Ainda que o certo te machuque. Machuca às vezes o nosso orgulho. Machuca às vezes até valores de uma situação tradicional de família. Às vezes machuca. Pode ser que o certo até vai machucar o teu bolso. Deixa machucar. Machuca aqui é uma linguagem figurada, tá? Deixa machucar. Faz o que agrada a Deus. E você vai ver o que Deus vai fazer em ti. Um lindo vaso. Todo mundo vai olhar e dizer, ali tem mão de Deus. Ali tem toque de Deus. E que nunca, nunca, nunca precise alguém olhar para nós e dizer, ali tem mão do diabo. E às vezes a gente vê, até no meio da igreja, ali tem mão do diabo. E se você percebeu que o diabo vem construindo alguma coisa em você, seja mental, seja prática. Sabe o que diz lá em 1 João que Jesus veio fazer? Jesus veio destruir as obras do diabo. Mas ele não destrói sem sua autorização. Vamos lá, irmãos. O coração aí, dá para Deus trabalhar no teu coração? Dá, ele tem liberdade? E você reconhece, de repente, um item ou outro? Ou a vida inteira, de repente, Senhor, tem que mudar tudo, amém? Deus não tem problema com pecadores, viu? Deus tem problema com pecadores endurecidos. Aí só resta o depósito do lixo. Vamos ficar de pé e vamos falar com Deus, irmãos. Amém? Deus nos ajude. Queria que você verdadeiramente se concentrasse agora naquilo que você vai pedir a Deus. Se o Espírito Santo jogou uma luz piscante, alerta, seja em toda a sua vida ou num item. O apóstolo Paulo disse aos Efésios, se hoje ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. E eu digo também, não endureça teu ouvido. Se hoje ouvistes que o Espírito Santo está te chamando a ter um coração maleável, para o Senhor trabalhar. Muitas vezes Deus vai trabalhar através do teu pai e da tua mãe. Você que vive com os pais, às vezes Deus vai trabalhar em você através de um chefe, lá no seu trabalho mesmo. Outras vezes Deus vai trabalhar em você através de um dos pastores, de um dos líderes de célula. Bom, de tantas maneiras. Às vezes Deus vai trabalhar em você através de uma criança, através de uma pessoa que no teu julgamento é inferior a você, ou inferior em cultura, inferior em estudo, ou que você até pensa inferior espiritualmente. Mas Deus escolhe, é Ele que escolhe, através de quem vai fazer a obra. Se você precisa mudar um item, ou muitos itens, não espere que venha algum tipo de juízo. Eu não gostaria de ser como Jeremias, que por mais que pregou, não foi ouvido. Fale com o Senhor. Deus ama perdoar. Deus te ama. Ele não quer ver você no lixão da olaria, porque foi barro duro. Deus quer fazer algo novo, sim. Mas não pode fazer num coração velho. Somente corações novos vão produzir novas atitudes. Deus, eu te peço, trabalhe em nós. E eu sei o que o Senhor está pedindo agora. O Senhor está pedindo o nosso coração, mas um coração quebrantado, um coração que não fica diante do Senhor querendo se justificar, argumentar contigo. Como é que nós vamos argumentar contigo, Senhor? Como é que o barro vai dizer para o oleiro: por que me fizeste assim? Ou faltou isso, ou faltou aquilo. O barro recebe a ação do oleiro. Eu te peço, Espírito Santo. Você pode pedir isso ao Espírito Santo? Trabalhe em mim. Eu já vi muitas pessoas dizer: Deus te aceita como você é. Isso é verdade? No começo da vida cristã, você vem como está, é verdade mesmo. Mas à medida que você vai conhecendo a verdade da palavra e não quer mudar, então Deus não vai te aceitar como você está. Opera, Senhor. Cada um de nós, com certeza, tem necessidades da operação do Senhor. Talvez alguns de nós já foram, anos atrás, um vaso mais bonito, onde era visível a tua mão, e talvez alguns quebrou, o vaso quebrou, a vida não deu certo. Mas o importante hoje à noite, Senhor, que a gente possa chegar diante de ti, dizer: Senhor, faz-me de novo. Ou se caiu uma alça, então você pode: Senhor, cola aquilo que caiu, Eu não quero ser embrutecido, Senhor. Senhor, eu não quero ter um coração de pedra. Eu não quero ter um orgulho. Não quero mesmo. Você pode dizer isso para Deus? Porque o orgulho é das piores coisas que enche o coração humano. Como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Mesmo você já estando na igreja, o vaso estragou, ou entortou algumas coisas. E hoje Deus está falando contigo. O oleiro faz de novo. Só o que ele precisa é o teu coração quebrantado. Só isso. Para começar a obra. Se você tem uma necessidade, que seja uma ou mais, mas que seja uma apenas, que precisa uma remodelagem do Senhor, você pode dizer: toca a minha vida, Senhor. Você pode dizer. Ou esse item, se você quer falar, pode falar baixinho para Deus te ouvir. Não precisa falar alto, os outros irmãos nem precisam saber. Senhor, aquele item ainda me perturba. Um aspecto, Senhor, eu ainda me sinto deficiente. Toca em mim, Senhor. Pode pedir. Se você está dizendo isso de todo o seu coração, Deus está te ouvindo. Deus está te ouvindo. Ainda hoje, um homem me disse que estava ouvindo a palavra de Deus. Um pregador pregava e ele apenas ouvia passivamente. E esse homem tinha um câncer próximo ao nariz. E o pregador não sabia. E o pregador citou pelo nome: fulano, hoje Jesus te cura. E aquele homem com câncer saiu correndo e foi dizer para sua esposa: Jesus me curou. E ficou curado. Hoje ele tem mais de 60 anos. Quando Deus fala contigo e você diz: é para mim isso, é comigo essa palavra, o Senhor te cura. Também dos males da alma, o Senhor te cura. Se você hoje à noite ouviu e disse: é para mim essa palavra, te apega a esta palavra, que Deus está refazendo o vaso. Deus está te refazendo. Eu te agradeço, Senhor, pela riqueza do teu amor, que o Senhor nos chama como se fosse a pomba pisando no telhado, com uma voz tão meiga, Senhor. O Senhor nos chama de maneira tão suave. Ajuda-nos a ouvir a tua doce voz, para não precisar vir os trovões do juízo para nos acordar. E ainda assim, Deus, pior, se alguém insistir no erro, para não vir o silêncio total do Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado. O Senhor não quer condenar ninguém, o Senhor não quer destruir ninguém. Porque nós vimos ali na palavra, quando o pecador se arrependeu, o Senhor se arrependeu também do mal que estava prevendo fazer. Obrigado. que o Senhor é um Deus que ama, ainda que não tolera o pecado, mas o Senhor ama o pecador. Obrigado, Senhor. Faz algo novo em corações novos, para a tua glória. Amém. E amém, Pai. E amém. Amém. Amém. Faz algo novo em corações novos. Podes ler em toda a Bíblia. Todas as pessoas que Deus usou, em toda a Bíblia. A primeira coisa que mudou foi o coração. Toda a Bíblia. E quando mudou por dentro, logo tem evidências por fora, externas. Deus é muito bom. Deus é muito bom. Um dia, diz na Bíblia que a palavra de Deus era muito rara. Praticamente ninguém conseguia ouvir nada de Deus. E um menino de uns 10, 12 anos, dormia numa noite. E Deus lhe chamou pelo nome. Lembra desse menino? Se chamava Samuel. O sacerdote, um homem velho, experiente, mas estava longe de Deus. Os filhos do sacerdote eram uma podridão. Um menino que a mãe dele dedicou, ele entregou lá para ser criado no templo. O ambiente péssimo, os filhos do sacerdote seriam os filhos do pastor. Terríveis. Mas tinha um menino, uma criança praticamente, com o coraçãozinho em Deus. Sabe com quem Deus falou? No meio da noite, Deus chamou. Samuel. Deus chamou baixinho. Samuel. Ele não sabia ainda ouvir a voz de Deus. Ele não tinha experiência. Mas ele tinha o coração. E lá pelas tantas, de terceira, quarta vez, o Samuel foi ao sacerdote. Estás me chamando? Sempre de novo o menino perguntava. E só aí o sacerdote se ligou que era Deus, num tempo em que a palavra de Deus era muito rara. Um adolescente, uma criança ouviu a voz de Deus. Quando o nosso coração fica embrutecido, Deus pode gritar no nosso ouvido que nós não ouvimos. Mas quando o nosso coração é terno, ele é sensível, ele ama a Deus. Uma criancinha ouve Deus. Uma criancinha ouve Deus. Deus é muito bom. E Ele está aqui, né, irmãos? Ele está aqui. Ele está aqui. Eu nem tenho vontade de parar esse culto. Eu não tenho vontade, viu, irmãos? Está tão boa a presença de Deus. Vocês estão sentindo o que eu estou sentindo? Espero que o Espírito Santo está andando em todo esse prédio lá em cima, aqui embaixo. Mas que coisa boa. Eu tive férias semana passada, umas férias muito lindas, boas. Mas todas as minhas férias, num lugar lindo, não foi mais lindo que esse momento aqui. São momentos diferentes, eu sei. São coisas diferentes, mas esse momento aqui é um momento que vai para a eternidade. As minhas férias, curti, passou. Mas esse aqui vai para a eternidade. Porque Deus está construindo algo aqui dentro. Acho que em você também, né? Deus está construindo algo aqui dentro.